a segurança legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 398, gravado em 4 de agosto de 2025. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que esse é o momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Então pegue o seu café e vem conosco. E para entrar em contato é muito fácil, você pode utilizar o e-mail no podcast@segurançalegal.com, Mastodon, Instagram, Blue Sky e YouTube. Basta procurar. Se você não sabe o endereço, vai lá no YouTube, no Google ou no DuckDuckGo ou no seu buscador preferido, coloca lá Segurança Legal que você vai encontrar. Certo, Vinícius? Certíssimo. Vamos começar aqui com um anúncio, né? A parabenização aqui que nós damos para o nosso querido amigo, agora doutor Paulo Renard. Concluiu o seu doutorado na UNB, a tese com título Constitucionalismo Digital e Criptografia, o julgamento dos bloqueios do WhatsApp no contexto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre temas de direito digital. Longa, né? O título é a introdução. A introdução, tese, né? E fica, então, o nosso abraço, né? O nosso parabéns aí pro Paulo Renard, grande cara, né? Para o direito digital do país, uma pessoa que tem um protagonismo muito grande, esteve envolvido lá nas discussões do Marco Civil e vem se envolvendo nas discussões importantes do país. Então, é uma honra ter aí o Paulo Renard como ouvinte do podcast, né? Uhum. E também como amigo nosso aí, um tão e que grande já teve várias participações aqui no podcast, e concluiu um doutorado, e um doutorado ainda bem feito, né? Que tu se debruça. Que é o caso dele. Que é o caso dele, é algo que é uma. Assim, tem que ser comemorado, é uma grande conquista. Né? Até o. Tava comentando com o Guilherme, assim, o Paulo Renato terminou mais rápido que eu, Guilherme. Sim. Eu não terminei. E meu saudoso orientador, infelizmente, não está mais conosco aqui, então. Assim, deixa pra próxima. Grande então, abraço, tá, Paulo. Grande beijo pra ti. Um abraço, Paulo. Também temos uma mensagem aqui, Vinícius, do Carlos Barreto. A gente não tinha combinado, mas eu leio e depois você comenta, pode ser? Pode ser, toca, filho. Disse o Carlos: olá, muito obrigado por comentar sobre minha mensagem. A gente leu a mensagem dele aí num dos episódios passados. Queria compartilhar essa outra mensagem, porque no episódio mais recente do Kill Switch, que foi o podcast que ele recomendou na última vez. Ele recomendou na outra mensagem dele o podcast Kill Switch. Aí eu disse que eu iria escutar, eu escutei, continuo escutando. Sim, eu inclusive eu comentei no outro episódio. Eu continuo escutando. Eu só reclamei da quantidade de propaganda e o quão longas são as propagandas. É bastante propaganda. Mas inclusive comento sobre isso aí. Toca a ficha. Ele fala, né? Então, no episódio mais recente, eu comecei a ouvir e quase parei o episódio, mas não sei explicar. Quando ele começou a falar sobre o tema, fiquei chocado. É como se a nossa vida online estivesse mudando a forma como nós falamos. Sei que não tem tanta relação com segurança da informação, mas acho que é importante para o nosso dia a dia. Mais uma vez estou compartilhando essa mensagem enquanto ouço o episódio, ainda não sei o final. E aí ele faz mais alguns comentários, deixa o link pro podcast, né? Ele comenta aqui, né? Sei que você comentou que assim o podcast, e realmente a parte que eu também acho horrível é o excesso de propaganda, mas queria deixar essa mensagem para dizer que tente não pular esse episódio, porque é interessante para você também. Grande abraço, Carlos Barreto. E aí, Vinícius? Olha só, Carlos. Eu achei o podcast extremamente interessante, tá? A abordagem deles, eu comentei, é diferente. É uma abordagem bem crítica, digamos assim. E um podcast gringo, assim, com uma abordagem assim, eu acho que não é tão comum, tá? Então eu já me liguei nesse podcast, eu tô já ouvindo desde que o Carlos me passou. Tá na minha fila lá de podcasts que eu escuto durante a semana. E realmente, a propaganda, o chato, eu só me desespero é quando eu tô num lugar que eu tô longe do celular. E eu não consigo botãozinho de... Eu não consigo encontrar apertar o botãozinho de pular 30 segundos, tá ligado? Começa a propaganda, eu começo a apertar aquele botão. Em outros podcasts eu faço a mesma coisa. Mas eu não ouvi esse episódio ainda que o Carlos recomenda. Eu tá na fila aqui, eu vou ouvir ele, Carlos. Mas assim, o assunto, a ideia me interessou bastante. Mas claro, tem que ouvir para saber do que se trata, né? Então eu deixo para comentar quando a gente ouvir o podcast efetivamente, o episódio. Pelo que eu tô vendo aqui, eles entrevistam um cara chamado Adam Alexic, que escreveu um livro chamado Algo Speak, How Social Algo Media Speak. Is Transforming the Future of Language. New York Times bestseller, ele é um linguista. E aí fala sobre como os algoritmos da internet estão transformando a linguagem e a comunicação de formas unprecedented. Me ajuda, Vinícius. Unprecedented é que não. De formas nunca vistas. É. Isso aí. De formas inéditas. Talvez. Não, talvez sim. Tu me pergunta, eu te respondo, diz talvez, então responde. Que a tradução é algo muito interessante, né? Não, abre esse parênteses. Não vai abrir esse parênteses. Eu gostaria de falar alguns minutos sobre a tradução, não. Não. Porque o tema tem a ver com IA, mas fecha parênteses, quem sabe no outro momento a gente fala. É que o Guilherme tá trabalhando na tradução de um livro, autorizado, obviamente, pelo autor original, e ele tá. Eu e o Colombo. É, tu e o Colombo, e vocês estão se afundando nessas questões, né, dos mundos das traduções, e realmente é muito interessante. Mas isso nós deixamos para um, quem sabe a gente começa, a gente faz um spin-off e coloca, chama de conversas paralelas, e a gente fica só grava conversas paralelas sem preocupação com o tempo e tudo mais. Olha que não é ruim, né? Tá, bom, não, calma, antes de tu passar, ainda tenho mais um abraço para dar. Eu encontrei esses dias, aqui em 3 de maio, ele é nosso ouvinte já de muito tempo, mas antes disso ele é nosso amigo, e ele foi meu aluno, foi me orientando, inclusive, quando ele fez o curso de graduação dele, que é o Dimas. Uhum. Só que eu encontrei ele numa padaria aqui, foi tomar um café, aqui em 3 de maio, e eu tava lá, eu encontrei o Dimas, e aí diz, como é que tá, não sei o quê. Cara, o Dimas está em Le Bon Régis. Na França? Le Bon Régis. Não, cara, Santa Catarina. Le Bon Régis. Le Bon Régis. Eu também achei que ele tá morto. Foi pra França, cara, fugiu. Mas ele tá em Le Bon Régis. Aí eu disse pra ele, cara, eu vou ter que mandar um abraço pra ti. Um abraço pro Dimas de Le Bon Régis, nosso ouvinte lá em Le Bon Régis. E quando se mudar de novo pra alguma... Se mudar de novo pra alguma cidade, um nome estranho, de novo, diferente, nos avisa. Tá bom? Tá bom. Um grande abraço. Tá bom. E a Amazon, Vinícius? Cara, a Amazon tudo tem uma ferramenta, tem uma extensão. Tudo bem com a Amazon? Tudo bem, tá tudo certo. Tudo as entregas estão chegando direitinho, as recorrências também. Tá tudo certo. Cara, a Amazon tem uma ferramenta que chama Amazon Q. Ou Amazon Q, que é uma extensão pro Visual Studio Code, VS Code, ou só Code para os íntimos, tá? Então, que é um ambiente de desenvolvimento bastante conhecido, tem um monte de vários ambientes que são derivados desse ambiente da Microsoft, e que é uma ideia bastante adotada aí por desenvolvedores no mundo inteiro. E o Amazon Q, ele é uma extensão pro Code, que é um agente de IA, tá? Para codificação, para te ajudar na codificação. E uma das coisas que ele consegue fazer é executar comandos para ti, tá? Para criar ambientes de deploy, né? Assim, ambientes que tu vai rodar o software. Ele faz várias coisas. E uma dessas é, isso que é importante, executar comandos. Essa extensão, ela tem um código-fonte. Esse código-fonte está num repositório de código-fonte, um Git da vida. Ah. E aí, o que que aconteceu? O atacante descobriu uma falha na configuração desse repositório e submeteu por meio desta falha, submeteu uma modificação no software. Essa modificação, ela foi aceita, tá? E foi distribuída na versão 1.84.0, tá? Em 17/7. Tá, então agora, 15 dias atrás praticamente, tá? Então 17/7. E o que que essa versão modificada tinha? Ela tinha um prompt, tá? Ele era um pouco maior que isso, mas em resumo, o que o prompt dizia é limpar o estado do sistema para um estado próximo do estado de fábrica. Ou seja, é quando tu instala zerado, tá? E deletar os arquivos e os recursos da nuvem. Era essa instrução que tinha dentro da ferramenta. Mas trocando em miúdos... A ideia é o seguinte, que ao tu utilizar a ferramenta, ela eventualmente interpretar se o agente de IA lá lesse esse prompt, né? Uh-huh. E atendesse o pedido destruindo infraestrutura na nuvem e arquivos locais. Ok? Entendi. A Amazon disse que a coisa estava mal implementada, que não iria acontecer. Alguns pesquisadores de segurança... Aquela velha história, né? Os pesquisadores de segurança, alguns dizem, não é bem assim, poderia ter acontecido sim, né? Mas o fato foi que eles, já no dia... Então, no dia 17, esse negócio foi distribuído no, numa versão 1.84. No dia 24/7, ela foi removida, tá? Ela foi removida e aí foi substituída pela versão 1.85, que foi corrigida, tá? E aí, em princípio, a coisa se resolve. Mas aí, o que que... A lição que fica pra trás, ou seja, esses são os novos problemas que a gente vai enfrentar com agente de IA metido em tudo quanto é canto. O que o atacante tentou fazer aqui foi meter um prompt, escondido lá no código, no caso, no código não tão escondido. Ele injetou um prompt lá no repositório de código-fonte da extensão, para que, eventualmente, esses agentes de IA que têm acesso aos ambientes dos usuários executassem essas instruções e saísse apagando arquivos, destruindo infraestrutura e coisa parecida. Tá? É, prompt injection, né? Exatamente. E a tendência, Guilherme, é a gente tem que ter cada vez mais cuidado com isso aqui, porque as ferramentas estão ficando bastante avançadas. Nós mesmos estamos usando algumas ferramentas de desenvolvimento com o IA. E essas ferramentas de desenvolvimento, elas leem arquivos da tua máquina, elas recebem instruções que dá para elas, então tem que tomar muito cuidado, por exemplo, quando tu importa alguma coisa de algum lugar, porque sabe-se lá o que vai vir dentro. Pode vir, de repente, um prompt para IA ler e resolver fazer alguma coisa no teu código. Então, essa foi a confusão, um milhão de instalações potencialmente expostas, que foi a amplitude disso. E o alerta é a gente ficar cada vez mais ligado no uso de IA para desenvolvimento. Né? E mesmo para gerenciar os ambientes, que é cada vez mais intenso isso, não tem jeito. Eu lembrei de outra agora, até não estava na pauta, mas aí quando você terminou de falar, eu me lembrei de uma que, não sei se você viu, que aqueles chats compartilhados do ChatGPT começaram a ser indexados pelo Google, você viu isso? Não vi. Sim, parece que os chats... Sabe quando você compartilha o chat dentro do ChatGPT, né? Na verdade, aquilo vai um link que você passa para outra pessoa e a pessoa consegue ler aquele chat. O fato é que isso começou a ser indexado pelo Google... e envolvia uma série de, como em geral tem acontecido, né, uma série de questões super sensíveis, porque a pessoa que, sei lá, se eu compartilho um chat contigo, eu quero compartilhar eventualmente somente contigo, não com toda a internet, que eventualmente pode aparecer lá na pesquisa do Google, né? Então é um elemento assim de confidencialidade no uso da IA para muito além do eventuais usos de dados no treinamento, né? Que também, eventualmente, pode também. Tô falando vários eventualmente, né? Mas que pode sugerir problemas de confidencialidade, mas no próprio uso é bem interessante essa... Me parece que é uma falha, né? Mas nota que isso aí não é... Conversas, né? Mas esse é um problema que o pessoal não tá muito se ligando, cara. Que não é só da IA isso, que é aquela velha questão de compartilhar coisas por link. E o pessoal presume que como o link ele é muito difícil de tu decorar, ou mesmo de tu digitar aquilo, tu estaria seguro, ou seja, o link seria a senha de acesso. A credencial de acesso é o link. Tá? E esses dias eu tô acompanhando uma situação em que uma certa massa de dados tinha que ser exportada e tinha que ser compartilhada com um terceiro. E aí o que, que aconteceu? Esse terceiro disse, não, tu pode botar isso num drive e compartilhar o link. Dizem, não. Não é de jeito nenhum que eu vou compartilhar contigo uma informação que não vai, que tu vai acessar só com base num link. Não, tu vai te logar, tu vai ter uma conta, vai ter que ter uma senha, etc. E tu vai ter que te autenticar e aí tu vai poder baixar o negócio. Então, esse esquema de compartilhar, SharePoint tem isso, o Google tem isso, pra quem usa o Workspace e tal. O ChatGPT, o Perplexity, o Clo... Todo mundo tem essa brincadeira de gerar um link e compartilhar. É. Só que esses links, alguns vão parar no Face, outros vão parar no Twitter, outros vão parar no... Você sabe, o cara coloca, de repente, em alguma página lá e vai ser indexado. Então, não se tem muita... vamos dizer assim, não se tem muito... Não se... Depois que tu criou um link desse, tu não tem controle nenhum, tem que assumir que é público. Sim, aí mas um aí tu nota... Outro... É, mas as pessoas não estavam cientes, né, cara? Cara, não, mas aí que tá. Elas continuam não... Isso não é um problema da IA. Isso é um problema... É uma forma de compartilhamento de arquivos ou de informações que está sendo amplamente adotada. Microsoft em SharePoint, Google no Workspace, tudo que é ferramenta de IA e mais algumas coisas por aí, mais um monte de coisa por aí. E o pessoal está se acostumando a fazer esse tipo de coisa. Aí eu gero o link aqui e mando o link. Mas tu concorda comigo? Isso é um baita problema. E... Uma coisa é eu mandar o link para ti e a única, o único controle de acesso disponível seja você conhecer ou não o link, certo? Isso é uma coisa. Certo. Outra coisa totalmente diferente é isso ser indexado pelo Google, sabe-se lá como. Mas é que tá, eu aposto que você catar na internet links, pega o formato do link do Perplexity ou do GPT, procura, vê se não vai achar aí vários links por aí. Mas, isso, mas é o que eu quero destacar, que são coisas diferentes. Não deveria estar acontecendo essa indexação, né? Me parece. É aquela história, tá público na internet, tu indexa, aquela discussão do pessoal usou e a IA fez scrap na internet pública inteira para treinar os modelos, tem gente processando, gente não sei o quê. Os caras fizeram scrap para criar um produto e tem toda essa discussão. Eu não sei, cara, não é... A minha maior preocupação é existir sem recurso. Não, eu acho que de fundo, de fato, é um problema, é preocupante aquela história, todo mundo com o link. Eu acho que tem que ser um botão assim, ó, tornar público. Aí tu clica tornar, aí tu sabe, isso aqui tá sendo tornado público. E aí tu sabe que... Seria tão fácil colocar uma senhazinha, dar uma implementada um pouco melhor ali, de, além, um meio termo entre ninguém lê e todo mundo com o link lê, sabe? Anyway, vamos... Tá, Guilherme, falar mais alguma coisa sobre isso? Guilherme, o Lebon Regis, tá? Ele foi nomeado município em homenagem ao general catarinense Gustavo Lebon Regis. Tá. Tá. Que ele se destacou na campanha do Contestado. Uhum. Tá, então é isso aí. Ele se destacou, quer dizer que acabou com os opositores, acabou com, com o pessoal que não estava muito feliz. Tá, então isso foi na campanha do Contestado. E o município foi oficialmente criado em 1958. Tá, é isso aí. Vinícius, vamos falar então sobre essa grande problemática envolvendo Estados Unidos e Brasil e os eventuais efeitos aí no mercado de tecnologia, porque nas últimas duas ou três semanas tem sido um assunto recorrente, né, que tem mexido bastante com o noticiário, eu diria mundial até, não é só o Brasil que está preocupado com os efeitos das sanções impostas pelos Estados Unidos para a gente aqui, como outros países do mundo também estão olhando com uma certa atenção porque tem acontecido aqui. Eu acho que a gente pode tentar falar um pouco sobre esses efeitos, né? Apenas para retomar, no nosso último, no episódio anterior, a gente falou um pouco sobre a questão das tarifas, e nós colocamos essa hipótese de que, para muito além das questões políticas que os Estados Unidos estariam alegando para a aplicação das tarifas e mais recentemente da própria aplicação da lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes, a hipótese que vinha se colocando lá atrás era que no fundo seria uma forma de você proteger interesses das Big Techs aqui no Brasil, sobretudo depois daquela decisão do STF, que estabeleceu limites, regulação, né, e retiradas do ar de certos conteúdos, né, aquela lista de conteúdos que a gente tratou também no episódio, acho que foi anterior aqui, né, que a gente tratou aqui também. Então isso ficou como hipótese marcada, e eu acho que a evolução desse tema e o que torna esse problema tão surpreendente é que tudo indica que essa hipótese realmente é verdadeira. Tudo indica que, de fato, e claro, a gente não tem como saber exatamente o que o governo americano está pensando, e esse é também um dos temas que os comentaristas têm falado, né? A certa imprevisibilidade das ações do governo americano. Né? Não dá para saber exatamente o que os caras querem, mas cada vez mais especialistas na matéria, comentaristas, jornalistas especializados no tema, têm indicado que as sanções, né, teriam essa intenção de proteger os interesses das Big Techs americanas. E eu acho que o primeiro ponto aqui, pelo menos para mim, o que me surpreende é o quão longe um governo poderia ir para manter os interesses das big techs e como essa nova configuração entre esses interesses, né, governo americano e interesses das big techs podem se impor, no caso aqui para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Eu acho que esse é o primeiro ponto aí, Vinícius, né, que eu posso jogar a bola para ti agora também, mas que me deixa bem preocupado do ponto de vista, tá, mas e agora? O que, que pode acontecer, né? É, a gente sempre conversou sobre isso, né, Guilherme? Essa questão da dependência da tecnologia desenvolvida por uma empresa ou por um grupo de empresas que pertencem quase todas ao mesmo estado, né? Uhum. E essas discussões que a gente já vem tendo há muitos anos e chamou muita atenção quando aconteceu o caso do Snowden, né? Em que a gente discutiu isso também, do, poxa, a gente tá refém do uso de certas tecnologias, não tem como escapar, são todas elas, né, pelo menos nesse momento, são pra gente todas elas de origem norte-americana. O que por si só não é um problema. E é muito importante deixar aqui que a gente tá preocupado mais com uma questão tecnológica mesmo aqui, de estratégia, uhum, do que política. Política não é nosso... Tem outros podcasts aí que tratam a questão política. Tá? Mas... Pelo menos no que diz respeito mais a essas certas polarizações, essas discussões todas, né? Se é, se não é, se tá correto, se não tá. O foco aqui é realmente na questão estratégica. E o que a gente tá vendo é uma certa quebra de confiança. Que é o que mais me preocupa nessa história toda. Porque a internet toda, ela funcionava e funciona ainda, né, numa certa relação de confiança entre todos que participam dela. Confiança essa que já foi abalada, já foi chutada pro Beleléu. Não, pro Beleléu completamente não. Uhum. Né, ali na época do caso do Snowden. Tá? Em que, um pouquinho antes do Snowden, teve uma denúncia de um outro, né, como é que é, o whistleblower lá, que ele disse, olha, tem uma central aqui de tráfego da internet aqui nos Estados Unidos e tem um desvio de fibras óticas aqui para uma salinha que tem uma galera gravando tudo que tá passando lá. Uhum. É. E vamos lembrar que o caso Snowden não aconteceu na época de um governo tão estranho quanto o Trump em termos de, né, de ideias. Imprevisibilidade de ações. É tão imprevisível, né? Sim. Aconteceu na época do governo Obama. Ah. E naquela época, não só a gente teve todo o escândalo do Snowden, aquela coisa toda, como inclusive ficou claro, demonstrado, evidente, né, que o próprio governo brasileiro, na época estava a Dilma, e os ministros do governo Dilma foram espionados pelo governo Obama, né, que depois disse que é uma coisa ridícula, a gente chegou a comentar no podcast isso, tá? O Obama fez um pedido de desculpas pro governo brasileiro e disse que isso não iria se repetir, que a próxima vez que ele quisesse saber alguma coisa sobre o Brasil, ele ligaria, tá bom, né? Tá bom. Então, nesse cenário, Guilherme, é que a gente vê as nossas instituições, desde que se foi também aquela iniciativa de usar software livre dentro do governo brasileiro, né? Se adotou amplamente tecnologias, desde hardware, que a gente não tem muito como escapar, os processadores, por exemplo, já a gente não tem nenhum controle disso, desde hardware, mas daí para diante, sistema operacional, e sem se falar agora nos serviços de nuvem, que são amplamente utilizados, nossos e-mails estão na nuvem, nossos documentos estão na nuvem, está tudo na nuvem, e gente, na nuvem é o jeito de falar, né? Tá num servidor, tá num storage, tá num armazenamento normalmente dentro de território americano, controlado por empresas americanas e ponto. Talvez o do Vinícius, do Guilherme, não seja assim individualmente, né? Não uhum. É tão importante assim, mas quando tu fala em termos coletivos, quando tu fala em toda uma estrutura toda a estrutura de governo dependendo do uso dessas ferramentas e das tuas empresas dependendo do uso massivo dessas ferramentas e tudo isso na mão, de repente, de um louco que ele pode... Cara, lei Magnitsky, não lembro agora como é que escreve esse negócio aqui. Deixa Magnitsky. Eu ver aqui. Magnitsky. Tá? Cara, bastava o Trump dizer: olha, vocês vão ficar sem acesso às nuvens da Microsoft e do Google. Pronto. Né? Ia ser o caos, né? Só que, por outro lado, eu acho que seria um pouco demais. Porque a gente usa essas empresas, as companhias, as empresas, o mundo todo, né, utilizam o Microsoft. Não que todas usam necessariamente, né? Mas a maior parte delas usa Google, Microsoft, Oracle e outras plataformas que tem por aí. Amazon. Elas usam a própria da nuvem da Amazon, etc. E elas usam isso porque existe uma certa confiança na estabilidade, né, não só da prestação do serviço, mas em termos de confiança no próprio governo americano, no próprio Estado americano. No momento que isso é chutado do jeito que está sendo chutado pelo Trump, cara, pra mim, o que fica disso tudo... Não tô concluindo, tá? Eu vou parar de falar agora, mas não tô fechando a notícia. Pra mim, o que fica disso tudo é que essa aí já é a luz vermelha. Isso que o Trump já fez, não dá pra esperar mais nada. Já é a luz vermelha pra tudo que é empresa no mundo inteiro começar a se preocupar em catar alternativas aos serviços de uma única empresa norte-americana ou coisa assim, pra... do qual ela possa depender, entende? A gente tem que ter alternativas. Lembrando que há alguns anos atrás já, o Banco Central... Tu vai lembrar o número da resolução, Guilherme? Eu não lembro, é 4 mil... Não, isso mas acho que guarda... Pô, tá, podemos falar agora. Mas é a 4893. 4893. O Banco Central já trouxe lá naquele documento dele essa necessidade de ter uma alternativa a uma determinada nuvem. E, claro, assim, é difícil tu imaginar um cenário que nem esse que a gente tem agora e difícil imaginar que ele possa escalar, tá? Eu acho que, em termos de tecnologia, acho que não vai adiante, porque seria um tiro ainda mais forte no pé das empresas de tecnologia norte-americanas, mas existiria essa possibilidade, sim. Isso aí seria... Cara, para muitas empresas é o caos, cara. O episódio que você falou, que a gente gravou sobre a questão do governo Obama, foi episódio 98, lá em março de 2016, para quem quiser, quem quiser acompanhar aí, 9 anos já e pouco, né? Eu acho que o ponto central da confiança, né, pro direito, de maneira geral, a confiança é algo muito importante. Quando a gente fala em direito dos contratos, por exemplo, a manutenção da confiança e uma expectativa, dos aspectos da confiança, um dos desdobramentos da confiança, é que é a partir da presença dela que uma parte num contrato, por exemplo, confia que a outra parte vai se comportar da forma como ela disse que iria se comportar, ou confia que ela vai se comportar da forma como ela deu indícios de que se comportaria. Então, às vezes, você faz algo que desperta confiança na outra parte, né? E esse ato de despertar a confiança seria protegido pelo direito. Isso eu estou falando em contratos, não em relações internacionais, né? Até porque a confiança ela é importante, eu acho, em qualquer relação, até nas relações entre pessoas e animais. A confiança é importante, né, Vinícius? Porque quem tem animal em casa sabe como, até entre seres irracionais, você tem um aspecto de confiança entre o animal confiar em você e desconfiar das pessoas que ele não conhece, né? Quando a gente coloca isso numa perspectiva de estados e uso de nuvem, porque aí eu acho que a gente tem que dar realmente esse passo atrás, Vinícius, né? Hoje a gente só está falando de inteligência artificial, né? Quem estuda direito, tecnologia, segurança, é muito mais IA. A gente já está ultrapassando a febre da proteção de dados, mas houve um momento nas discussões de direito digital, por exemplo, que a grande febre era a nuvem, né? Eu escrevi artigos sobre nuvem, os tipos, modalidades de nuvem, as responsabilidades, os problemas tributários, mas no fundo de tudo isso está, sim, a confiança. E aí eu me lembrei hoje de manhã da fala do Stallman, do Richard Stallman, um grande defensor aí do software livre, um cara super problemático, né? Um extremo. Os vídeos dele na internet pirando em palestras e tal, mas uma coisa que ele falava, que ele criticava... Ele tem uma certa razão naquela piração, ele exagerou um pouco, mas ele tem uma certa razão. Ele deu toda a palestra, eu não lembro se foi em inglês? Não, toda não, ele começou, e aí o pessoal fala em inglês, não, agora fala em português que ninguém tá entendendo. Não, ele deu a palestra toda, aí chegou na hora das perguntas, aí pediram pra ele falar em outra língua que o pessoal não tava entendendo, não lembro... espanhol. E eles assim, como assim? Eu fiz a palestra inteira em inglês, mas agora vocês me dizem que não entendem. Qual é o ponto? Tá, é, daí ele pira de um jeito, ele se perde de um jeito. Ele pira. Mas o que, mas... que ele falava? Mas eu acho assim, independentemente disso, eu acho que a crítica é interessante da nuvem. Ele disse lá em 2018 duas coisas. Uma razão pela qual você não deveria usar aplicações web para fazer sua computação é que você perde o controle. É tão ruim quanto usar programa proprietário. Aqui a crítica dele em relação ao programa proprietário versus a defesa do software livre. Faça sua própria computação em seu próprio computador com sua cópia de um programa que respeita a liberdade. Se você usar um programa proprietário, servidor web de outra pessoa, você fica indefeso. Você vira massa de modelar nas mãos de quem desenvolveu aquele software. E ainda, simplesmente o uso da nuvem seria, segundo ele, simplesmente uma armadilha para atrair usuários a confiar seus dados e aplicações de computação a sistemas proprietários que estão além do seu próprio controle. Todo o uso da nuvem hoje se baseia numa relação de confiança nas big techs que disponibilizam essas soluções, né? E uma confiança interestatal no sentido de que os estados não usariam essa dependência que se criou de empresas privadas e estados que o estado detentor dessas tecnologias ou o estado que hospeda essas empresas não usaria essa dependência que se criou contra as próprias empresas que usam os serviços de nuvem. Ou seja, os Estados Unidos, em tese, até agora, né, se confiava que não. Criou-se essa dependência, todo mundo usa a nuvem americana, agora com IA, todo mundo usa IA. Todo mundo que eu falo, pode dizer, né? Sim. Todo mundo usa AWS, Google, Microsoft e por aí vai, né? E quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, né? Só pra gente ter uma ideia, saiu uma reportagem, e quem nos acompanha aqui sabe, né? Ou se não sabe, a gente fala agora, que o Brasil, houve um momento no Brasil, que o Brasil foi um caso muito interessante do uso de software livre, né? Sobretudo na administração pública. E com o passar do tempo, e eu acho que isso muda, salvo engano, Vinícius, no governo Temer, que começou uma mudança para que o governo federal, especificamente, isso foi levando outros entes estatais também a adotar serviços de nuvem americanos. Né? Uhum. Hoje o Jamil Chad trouxe um número interessante, né? Foi um grupo de entidades aí que criou a Carta pela Soberania Digital e disse que o Estado brasileiro gastou em um ano 10 bilhões de reais com Big Techs. Veja, o problema não é nem ter gastado 10 bilhões, porque tem custo para todos esses serviços digitais, né? Seria impossível que não gastasse nada. A questão não são os 10 bilhões, me parece, a questão é o Estado brasileiro estar dependente de infraestruturas tecnológicas que são mantidas por outros estados. E o que nós estamos vendo agora com... Aí sim a gente chega na lei Magnitsky, né? Aplicada contra, pela primeira vez contra o Brasil, contra Alexandre de Moraes, que além das questões bancárias, que não nos interessam aqui, no sentido de ele não poder ter conta, ou se ele vai ou não poder ter cartão de crédito, isso não nos interessa aqui, né? Mas começou a se ventilar... Esse não é problema para esse podcast. Não. Mas o que começou a aparecer foi alguns comentadores dizendo, não, olha só, eles podem também impedir que o Alexandre de Moraes não posso utilizar serviços de nuvem americana e isso poderia atingir o STF inteiro que usa a Microsoft. E aí veio a Microsoft bem recentemente, aí, acho que 3 a 4 dias, falou, olha, não se preocupem, a gente não vai bloquear os acessos do Moraes e nem dos serviços do STF, declaração da Microsoft, né, por Poder 360, né? No sentido, olha, não se preocupem, porque não é só a nuvem da Microsoft para e-mail, né, que eles utilizariam. Eles ainda utilizam o YouTube para transmitir as sessões, usam o Zoom para comunicação interna. Então tem uma série de outras coisinhas lá que eventualmente poderiam ser bloqueadas. Mas pensem. Se isso pode ser feito com a Suprema Corte de um estado amigo até agora dos Estados Unidos, e por razões... que também é uma outra coisa aqui, né? Ah, se seriam justas ou não a aplicação dessas sanções? Me parece que não. O próprio William Browder, hoje um ativista, que foi o cara que foi cliente do tal Sergei Magnitsky, foi advogado russo que foi preso, torturado. Saiu uma reportagem do Fantástico ontem, vai ficar tudo no show notes. Ele hoje é um ativista pela liberdade, tal, proteção de direitos de maneira geral no mundo. Ele deu uma entrevista dizendo, olha, por tudo que eu advoguei, por tudo que eu defendi, eu entendo que essa sanção não é uma sanção proporcional e adequada para o que a Lei Magnitsky foi criada, né? Então, a minha preocupação, Vinícius, e eu acho que tu compartilha essa preocupação comigo, é que, repito, até onde é possível ir para defender os interesses de grandes empresas, ou de big techs, né, que disponibilizam serviços para o mundo inteiro, até onde o Estado seria capaz de ir para defender os interesses dessas empresas. E é por isso que eu acho... Se quiser me interromper, eu falar, só não, termina. Não, vai, segue. Mas o que eu acho que, na verdade, todo o mundo deveria estar preocupado hoje. Porque eu acho que um pedaço dessa confiança que se criou ao longo dessas últimas décadas do uso de serviços de nuvem, pelo menos uma década e meia aí, né, isso se quebrou agora diante desse caso. Você diz, eu não sei se os Estados Unidos iriam tão longe. No sentido de dizer que acha que talvez eles não iriam tão longe. Eu já não tenho tanta confiança, eu acho que assim, isso aí, sabe? Eu acho que não consegue ir tão longe, porque é aquela história, assim, não dá. A gente não pode. A gente até gravou sobre isso, né? Sobre essa questão do alinhamento entre as empresas de tecnologia e o governo norte-americano, né? A gente gravou sobre isso no episódio que era pra ter sido o primeiro de uma sequência de dois sobre o Mark Zuckerberg e aquela virada dele ali de acabar com um esquema de controle de conteúdo, né? Controle de conteúdo, de revisão lá de conteúdo e tudo mais, tá? Moderação de conteúdo, tá? E aí o que acontece, assim, se por um lado as empresas todas, Big Techs todas, correram pra puxar o saco do Trump, tá? E as que estavam presentes se alinhar, lá, né? Se alinhar, talvez. Sim, se alinhar, etc. E inclusive estão acabando com aquelas políticas de inclusão e não sei o que, justamente porque existe uma mão muito pesada ali do governo Trump de fazer com que, ó, se continuar tendo isso, aí vou dificultar a vida de vocês, tá? Então, quando eles querem eles têm uma série de interesses com o próprio governo americano, óbvio que eles acabam cedendo nesse sentido. Mas, por outro lado, eles também têm um lobby muito forte, né? Eles têm um lobby muito forte. O mais escancarado foi do próprio Elon Musk, mas os dois já brigaram e já tá o Musk querendo iniciar aí um terceiro partido, parece que iniciou, não sei se vai dar em alguma coisa, mas o fato que ele iniciou. E ele tá usando o quê para isso? O poder econômico. A grande arma dele, a ameaça que ele fazia, inclusive, contra os congressistas norte-americanos, inclusive os próprios republicanos, era dizendo, ó, se vocês não votarem de acordo com tal coisa, ou se vocês não votarem contra isso, daí aquela Big Beautiful Bill lá do... O Musk foi contra, ele disse, eu vou acabar com você, vocês não vão se reeleger. Mas como é que ele vai acabar? Como é que os caras vão se reeleger? Porque o Musk estava ameaçando escancaradamente usar poder econômico. Só que o Musk, ele é um jogador, digamos assim... Sabe, jogador de pôquer? Sem óculos. Sem óculos e jogando na mesa tudo que ele tem. Os outros, eu acho que já são jogadores de pôquer profissionais, digamos assim. Estão lá com óculos, eles ficam na deles e vão comendo pelas beiradas. Ou seja, o lobby nos Estados Unidos não é criminalizado, né? E o lobby lá é muito forte e essas empresas têm grana para fazer lobby. Só que elas não fazem de um jeito escancarado, o idiota, talvez, que o Musk estava fazendo. Ele talvez pudesse fazer a mesma coisa que ele fez de uma maneira muito mais perigosa também, né? Se ele fosse mais silencioso, mais comedido, mais, né? Mais no. Mais por. Como é que é? No, por trás dos panos, digamos assim, do teatro. E essas outras empresas, elas têm. Microsoft. Cara, Microsoft está entre as maiores do mundo. O Google está entre as maiores do mundo. A própria NVIDIA, e eu já vou trazer aqui uma coisa da NVIDIA na sequência aqui, mas a própria NVIDIA é a maior do mundo. E a empresa que atingiu o valor em trilhões de dólares pela primeira vez na história da humanidade, entende? É a maior empresa do mundo e ela é norte-americana e ela tem grana para lobby, tá? Então, existe uma tensão ali, tanto dos interesses dessas empresas, tá? De não serem vistas como inseguras ou como, no ponto de vista que a qualquer momento o governo pode baixar algum tipo de lei, regra, etc., que faça com que os serviços delas fiquem indisponíveis, tá? Para certos países ou para certas empresas ou para certo ramo, etc. Isso para eles não interessa nem um pouquinho, porque quando tu usa um serviço de nuvem, tu tá confiando os teus dados, os teus serviços, né? E dependendo da tua empresa, tu vende serviço, por exemplo, tu botou o teu serviço na nuvem da Amazon, tua empresa tá lá. O funcionário pode estar contigo, mas a empresa tá lá, né? Se aquilo lá cai fora, tu não vende mais, não entrega mais teu serviço. É uma empresa que vende ERP, por exemplo, um modelo de software as a service ou coisa parecida, cara, teu serviço acaba, meu. Não tem. Então, existe um interesse delas nesse sentido. E nessa esteira, a própria NVIDIA, tá? A NVIDIA, ela foi proibida, ela foi restrita pelo governo americano de restringida, né? No sentido de vender os seus chips mais poderosos de IA, tá? Os H100, para a China. E isso não foi no governo Trump. Nós estamos falando aí de Biden, tá? Então, por que que eu tô falando, gente, o nome dos presidentes, tá? Ah, que não foi no Biden, foi no Obama, não foi no... Era Trump. Porque assim, ó, entra governo e sai governo, mas não quer dizer que os outros dois não tinham seus interesses, não, né? É o Estado americano, não é só o presidente que manda na brincadeira toda. Tem todo um interesse ali, né? Tem todo um corpo ali que funciona junto. E os Estados Unidos têm uma grande preocupação, por exemplo, com o desenvolvimento de IA por outros países, principalmente China. Então, foi feita essa restrição de venda dos processadores mais... das GPUs mais potentes, né, de IA para a China. Então, a NVIDIA não pôde vender para a China os seus mais potentes. As ações da NVIDIA na época caíram, tá, porque ela perdeu acesso a um mercado gigantesco, que é o mercado chinês. E eles podiam vender os H20, que eram um processador com capacidades limitadas, tá? que se encaixava lá no limite de venda. E ainda assim, os Estados Unidos, o governo americano, quis botar algumas coisas. E agora, mais recentemente, eles conseguiram, então, eles, nas negociações com a China, a NVIDIA voltou a poder vender processadores de IA mais potentes para a China. E agora, olha que interessante, tá? A administração do ciberespaço da China, CAC, tá? Convocou a NVIDIA no dia 31 agora de julho, tá? Nós estamos gravando no dia 4, tá? 4 dias atrás, 5 dias atrás. Ela convocou a NVIDIA para explicar riscos de segurança nos chips H20. Não estava nem nos H100, nos H20, tá? A versão nerfada aí dos H100. E aí, o que aconteceu? Eles dizem, a China está acusando a NVIDIA de ter colocado nos seus processadores mecanismos de geolocalização, acesso remoto e desativação remota nos seus H20. Tá? A NVIDIA diz que não, a contenta agora está nesse ponto, né? A NVIDIA diz que não faz isso, de que nunca fez isso, que eles têm uma preocupação muito grande com a segurança e que eles não têm backdoors nos chips deles. E a China apontou, ou seja, diz assim, vocês dizem que não tem e não sei o que e tal, mas eles apontaram que alguns legisladores norte-americanos resolveram demandar certos controles desse tipo, nesse tipo de chip, para exportação. Olha okay, a confiança ficou... de novo aí, né? Exato. A NVIDIA, aí notem, a NVIDIA tá desesperada dizendo, nós não colocamos nada aí dentro. Ao mesmo tempo, a tecnologia para criar esses chips, eles estão lá na TSMC, que a gente já comentou em outros episódios. Uhum. Tá? Que é a empresa que tem a tecnologia, fica em Taiwan, é a TSMC que tem condições de fabricar os chips com, a te- com essa tecnologia, com essa capacidade, essa complexidade de... essa capacidade de compressão em termos de uso de espaço numa plaquinha de silício, né, para fazer esses chips. Então... a China não tem, diga-se de passagem, daí a dependência dela do mundo inteiro da NVIDIA, né? Na verdade, a China, ela tá correndo, ela não tá, a China não é boba, entende, nesse sentido. Ela já sabe com quem ela tá lidando. E ela tem tecnologia, coisa que nós não temos aqui no Brasil. Uhum. E aí, assim, pra desenvolver esse tipo de chip. E aí, o que que acontece? A China tá botando, a China, tá, ela tem várias empresas, uma delas, talvez a mais conhecida pra nós aqui no Brasil, seja a Huawei, tá, que é conhecida por desenvolver equipamentos de telecomunicação, e teve aquela confusão toda do 5G, lembra? Uhum. Pra não comprar a tecnologia de 5G da China e não sei o quê. Não, beleza, então compra a tecnologia de 5G dos Estados Unidos. Nós estamos na mesma, no final das contas a gente está na mesma, está usando tecnologia estrangeira para infraestrutura de telecomunicação. É, não sei como é que a gente resolve isso tão cedo, tá? Mas a China, ela tem a Huawei e tem algumas outras empresas que estão trabalhando no desenvolvimento dessas tecnologias, desses chips para IA. E ela vai encontrar um jeito. Ela já encontrou, olha o DeepSeek. Né, que deu no início do ano aí, que todo mundo desesperado. Ai, meu Deus, a China conseguiu desenvolver um negócio com uma fração, 10% dos custos da NVIDIA, da OpenAI, ela desenvolveu um modelo tão potente quanto. Tá? Então, eles estão se movendo nesse. Eles estão vendo também que eles não podem depender dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entendeu. Isso está muito claro. E não é só o Trump, tá, gente? Não é o Trump, a cabeça do Trump e tal. Vai ouvir procurem o Dario Amodei. Não, mas Antropic. O Trump. Mas não, o que eu quero dizer que não um é. Passo não. Ele deu que um passo importante, mundo mas. Tinha dado até agora. Mas. O passo importante que o Trump deu foi, na real, simplesmente querer desregular o desenvolvimento de IA para acelerar o mais. Aumentar o máximo possível a aceleração do desenvolvimento da IA. Para se conseguir o mais rápido possível a AGI antes, né, a inteligência artificial geral, mais rápido possível do que qualquer outro país no mundo. O objetivo dele é esse. Tá? E, se tu pegar a fala do Dario Amodei, da Anthropic, aí tá, não é de hoje que ele fala, é antes ainda do governo Trump, ele diz que essas tecnologias sendo desenvolvidas, o acesso a elas tem que ser cuidadosamente restringido, para que isso não caia na mão de atores maliciosos. Tá? Em essência, o que o Dario Amodei fala é que os Estados Unidos têm que ter um controle disso e tem que deixar que só os seus aliados acessem esse negócio, tá? Ou tenham acesso amplo a esse negócio. Então, essas restrições elas não são do Trump especificamente. A gente tem restrições do governo americano, de maneira geral, ao longo de várias administrações sendo implementadas justamente para que eles mantenham esse controle dessa tecnologia. E tá, gente, não é... Ai, meu Deus, isso é coisa de... Como é que é? Democrata. Teoria da conspiração, tá? Não sei o quê. Não, isso é bem tranquilo. Procurem, né? Procurem o Dario Amodei dando entrevista sobre isso, sobre a segurança e o futuro da inteligência artificial, Dario Amodei. O Curim, por exemplo, esse cara. Eu tendo a discordar um pouquinho de ti, eu acho que você fala, não é esse ou aquele governo. Num sentido, sim, né? Os Estados Unidos sempre foram bem protecionistas no que diz respeito à tecnologia, basta a gente lembrar das crypto wars e aquelas tentativas infrutíferas deles, né, da exportação da criptografia. Mas eu acho que o ponto fora da curva que o governo Trump fez foi utilizar medidas como lei Magnitsky, que eram medidas que não foram criadas para isso, para interferir na autonomia legislativa de um país amigo, e não só isso, na autonomia judicial. Uhum. Porque isso me surpreende, e eu tenho várias críticas, a gente gravou sobre isso aqui, né, sobre a decisão do STF, eu tenho algumas críticas à decisão, Né? Por exemplo, aquele dever de monitoramento contínuo de certos temas, eu acho aquilo ali meio problemático, né? De se implementar. A gente não saberia direito como aquilo poderia ser implementado. E isso é um problema, de fato. Mas daí, a você utilizar questões comerciais e inclusive, ou seja, porque no final das contas o que está sendo dito nas entrelinhas é que o Brasil deveria fazer o quê? Anular uma decisão judicial da Suprema Corte, porque isso estaria prejudicando os interesses das Big Techs e essa anulação seria imposta por um país estrangeiro? Porque se essa é a ideia, o Brasil perderia sua soberania, né? Eu acho que a soberania brasileira já, e não só brasileira, de vários outros países também, já fica afetada com a dependência de serviços de nuvem americana, né? Isso que você coloca da relação com da NVIDIA com a China e agora uma permissão da venda, já pensou os Estados Unidos, por exemplo, utilizando ou sancionando empresas mundiais que utilizassem nuvens russas, nuvens russas, né? A gente não pode se esquecer que há bem pouco tempo atrás, o Google tirou da sua... como é que é? O Google Play, lá, Store, né? Tirou o Kaspersky, né? Da Google Play, né? Que é um negócio, veja, não, tá no, assim, no princípio, não é nada comparado com o que a gente tá vendo aqui, né? Então... se eventualmente, porque qual é a questão aqui, né? Eu acho que não é só uma questão de confidencialidade, ou seja, potenciais usos para espionagem. Eu acho que passa a ser agora uma questão que a gente não estava no radar mundial, que é a continuidade dos serviços de nuvem. Porque se o governo americano pode, sem razão justa, como me parece que está acontecendo, segundo disse o criador lá, o criador não foi bem o criador, né? Uma lei americana, mas um dos ativistas mais importantes da lei Magnitsky, ele mesmo disse que foi uma aplicação inadequada, né? Se o mundo inteiro está à mercê desse tipo de comportamento imprevisível, nós temos um problema de disponibilidade da nuvem aqui. E aí, Vinícius, aquilo que você falou lá no início, me parece que é crucial quando a gente olha para a resolução 4893 do Bacen, né? Que é aquela situação de que as instituições financeiras deveriam ter um plano B, né? Para a utilização de nuvem, e eles falam exatamente, né, os procedimentos a serem seguidos no caso de interrupção dos serviços relevantes de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem contratados, abrangendo cenários que considerem a substituição da empresa contratada e o restabelecimento da operação normal da instituição. E aí as discussões à época que se fazia mas a AWS nunca vai parar de funcionar, né? Pode ser que não, ou se parar, o mundo inteiro também vai parar, boa parte do mundo para, né? Sim. Mas a gente tem que ver por trás disso também, que eu posso desde ter erros que o teu serviço para de funcionar, um problema qualquer que o teu serviço para de funcionar simplesmente, ou até mesmo o que exatamente está acontecendo agora, a sombra de uma possível interferência de um governo estrangeiro que poderia eventualmente sancionar ou impedir que certas empresas utilizem serviços de nuvem americanos, empresas brasileiras. Né? Porque se isso pode ser feito com a Suprema Corte, pode ser feito também com empresas privadas, empresas particulares. E por isso que eu acho que o problema acaba sendo uma nova crise de confiança na disponibilidade de serviços de nuvem. Né? A gente vai precisar ter planos Bs aí, e com o risco, eventualmente, de se empresas começarem a migrar para a nuvem chinesa, por exemplo, os Estados Unidos eventualmente podem querer sancionar. Ó, quem usar nuvem chinesa, eu vou sancionar. Assim como está sancionando ou ameaçando sancionar quem tenha negócio com os russos, né? Porque, e aí no fundo disso, eu acho que já dá para ir concluindo, Vinícius, da minha parte, pelo menos. No fundo disso, e eu repito, eu acho que eu já falei isso, né? Olha a importância dos serviços de nuvem e dos serviços de redes sociais para os governos atuais. Né? Uhum. A gente está vendo uma crise diplomática entre dois países amigos que tiveram relações, né, de certa forma, estáveis nas últimas décadas. Alguns dizem que é a maior crise diplomática. 200 anos. Isso que é 200... Sim, desde a proclamação da República. É, 201 anos. Não, talvez desde a independência, né? É, 1822, né? Uhum. É, dois, três anos a mais aí. Mas, então, afetando relações mais ou menos estáveis, e isso que eu acho que não está sendo endereçado pela mídia, né? Eu acho que houve uma... quebrou um pouco a confiança nos serviços de nuvem, né? Eu acho que todo mundo deve estar preocupado com isso. Não somente governos, que... me parece que tem a soberania afetada quando dependem exclusivamente de serviços de nuvem estrangeiros, e aí tem todo o problema do Brasil não investir em nuvem, parará, parará. E também empresas privadas que eventualmente podem ficar à mercê de eventuais devaneios de um governo imprevisível que poderia, por questões ou para proteger os interesses das empresas americanas, colocar sanções que eventualmente podem atingir até empresas privadas. Sanções essas que já estão atingindo, né, neste momento, aquelas empresas que exportam para os Estados Unidos e que, uhum, eventualmente vão, né, ter que fechar, despedir pessoas e tudo mais. É, no final das contas, cara, é difícil tu saber para onde correr, né? Porque ou nós adotamos, assim, que tá, esse posicionamento do Brasil é muito interessante, né? Pelo menos o que a gente acompanha sobre o que foi historicamente o posicionamento do Brasil. O Brasil sempre procurou ser neutro, sempre procurou, né, não tomar partido, porque no momento que tu brigar com um lado, tu é obrigado a se jogar pro outro lado. Então, colocando entre dois gigantes aí que tem nesse momento, que é China e Estados Unidos, cara, eu ainda tenho na minha cabeça, eu posso estar muito errado, tá? Eu posso estar, gente, isso aqui é mais feeling do que... Eu não tenho nenhuma... Fora as coisas que já são... Que a gente já comentou, né? A questão do governo chinês querer controlar a internet, acesso à internet... A ter certos controles do uso da internet dentro da China, que isso aí é, né, the Great China Firewall, a questão de uso de VPNs, coisas que são que há muitos anos já são conhecidas, já são bastante comentadas. Então, isso causa um pouco de aversão, digamos assim, em contrapartida, em comparação com o ambiente... digamos assim, mais livre, né, de uso de tecnologia e da própria questão de tu usar a criptografia amplamente, embora tivesse várias, né, guerras aí para evitar hoje a criptografia dentro do próprio Estados Unidos. Mas tem uma série de posicionamentos norte-americanos e de empresas norte-americanas que acabam levando a gente a ter uma confiança maior numa Microsoft da vida, ou numa Amazon da vida, ou num Google da vida, do que num data center, por exemplo, localizado na China. Isso é real, digamos assim? Essa preocupação é real? Ela tem razão de ser? Eu não sei te dizer. Eu desconfio pelas coisas que acabam chegando na gente e que eu concordo, muitas delas podem ter sido moduladas ou podem ser manipuladas para que chegassem exatamente assim na gente e causasse essa sensação, essa impressão. Então, eu acho que seria um péssimo negócio para o Brasil, por exemplo, sair correndo e largar tudo da centro na China, ou, né, a gente virar para switches de software e tudo mais, né, tudo chinês e tal, não sei o que, seria ruim. Por outro lado, ficar dependendo só dos Estados Unidos também é. Então, pra mim, cara, no final das contas, fica muito claro que a gente, principalmente em operações críticas, eu tô falando não só de poder público, Estado, né? Estado, eu acho, né? Principalmente. O Estado, não só o Estado, mas também os diversos setores na economia de um país, etc., a gente tem que estar. A gente tem que ter alternativa, cara. Hoje, para uma pequena instituição de ensino, até para certos centros universitários, né, que não tem um porte grande o suficiente, por exemplo, para ter a sua própria infraestrutura de TI, né, em company, tudo dentro de... E mesmo para empresas menores, etc. Por exemplo, o Google parar de fornecer e-mail, né, ou deixar de usar o serviço de e-mail do Google, Tá, tu poderia ir pra Microsoft. Mas vou supor que tu não pode usar nem Microsoft nem o Google. Tu vai fazer o quê? Tu vai implementar o teu serviço de e-mail? Não, tu vai sair contratando serviços de e-mail meio duvidosos que a gente tem por aí? Então, sim, e tu vai conseguir fornecer e-mail pra todo mundo, pra todo mundo, pros alunos, eu tô pegando... Hã? E-mail até a gente tem serviços brasileiros de, até de qualidade boa sendo prestado por aí. E-mail, eu tô falando só do e-mail. Hosting e tudo mais, o Brasil dá conta. Agora, computação talvez, em nuvem do jeito que a gente talvez, vê... Eu diria talvez, Guilherme. Eu não quero ficar citando nome de empresa aqui, mas assim, e nem vou citar, tá? Fiquem bem tranquilos, né? Mas se tivesse que correr da Microsoft e correr do Google, para o e-mail, depende, mas o custo eu acho que o e-mail mas o custo é absurdamente menor. Maior, entende? O e-mail então, é o menor dos problemas, eu acho. O que me preocupa aqui é toda a infraestrutura mesmo da nuvem como infraestrutura. Não, mas eu não tô dizendo que o maior problema é meio, eu tô dizendo um exemplo bem simples que é suficiente pra dar uma puta dor de cabeça, entende? Sim, sim. Não, assim, sem contar os pacotes Office, sem contar os bancos de dados que estão na nuvem. Cara, a Oracle há anos atrás já começou a botar o data center dela lá em Austin, no Texas, e tem um monte de empresa brasileira que tem seus bancos de dados lá. Tá lá no Texas. Então, assim, os dados estão lá, o banco de dados tá lá. A própria hospedagem de aplicações... A gente tem nuvem da Microsoft e do Google aqui no Brasil, na área brasileira e tal. Não importa. Mas, assim, a empresa que manda nesse data center... Exato. Porque se estão cogitando sancionar bancos brasileiros, inclusive, sem sede lá nos Estados Unidos, pelo desrespeito de eventuais bloqueios financeiros, seria muito mais fácil você dizer para uma empresa americana com sede no Brasil, olha, deixa de prestar teu serviço. Deixa de prestar o serviço aí, tranquilo, sai, se fosse esse o caso. Agora, deixa só te fazer uma pergunta. No fundo, será que essa quebra de confiança não prejudica... não está prejudicando de fato as empresas americanas, ao contrário de ajudá-las? Será que eles estão se dando conta que talvez, puxa, mas esse negócio não Guilherme, vai ficar mas muito é, bom mas, pra gente, mas né? Não é será. Tu mesmo já falou antes que a Microsoft se posicionou dizendo que não ia bloquear. E por que ela não vai bloquear? Porque se ela fizer isso, cara, a confiança na Microsoft, o Trump que se exploda, entende? Mas a confiança na Microsoft, eu vou continuar usando serviço da Microsoft ou não? Ah, não sei. Esses caras podem eventualmente, seja a empresa que for, pode avaliar. Pra nós é um risco porque, não sei, por causa de XYZ. Bom, então, podem não conseguir virar agora. Ah, vão virar a chave agora. Não, não vai acontecer. Mas talvez, e acho que isso deveria começar a acontecer, talvez essas empresas vão começar a procurar alternativas. Talvez os governos vão começar a botar mais grana pra desenvolver... soluções para ser alternativas nisso, porque o Brasil, por exemplo, nós não temos agora, então a gente tá lascado, então a gente não tem o que fazer. Não, a gente tem que fazer sim, a gente tem que começar agora, investir agora, atrasado já não sei quanto tempo, a gente tem que investir agora massivamente em desenvolver tecnologia de ponta aqui dentro. Pra IA já tem aquele plano do governo de desenvolvimento de IA e tudo mais. Na prática, os processadores, a gente depende de estrangeiro, porque a gente não vai ter. Então, sim, vai ser o jeito. Vai ter que fazer isso. Não vai... A gente tá com o governo americano... O governo brasileiro já tava contratando a OpenAI, ou se já não contratou, pra agilizar a questão dos processos, análise de processos, não sei o quê. Os judiciários então, disso? Sim. Sim, a gente chegou a noticiar aqui. O judiciário tem algumas nuvens, tem alguns serviços usados, desenvolvidos internamente e tudo mais. Ok, mas assim, ó, os modelos mais top, os modelos mais capazes, eles não estão aqui dentro. E sabe o que é mais? Me parece que agora a gente vai ter que começar a reavaliar a nossa modelagem de ameaças, né? Quando a gente fala em continuidade... Me parece que é um novo cenário agora de continuidade, pelo menos para o Brasil, até que pelo menos essas coisas não se resolvam, né? Porque o ponto é que está no cenário uma possibilidade de impedir que entes, sejam eles públicos ou privados, utilizem nuvem americana. Seja por qual razão. Isso está no cenário agora. Te dizer, eu não conseguiria afirmar com certeza que isso poderia de fato acontecer, tá? Agora, se tu me perguntar se há mais chance agora disso acontecer do que havia no passado, sem dúvida nenhuma, há mais chance agora disso acontecer. No passado, eu diria não, capaz. Não faz sentido, não, capaz que isso vai acontecer. Hoje, não creio que vai acontecer, mas as chances são maiores. São pequenas, mas são maiores do que eram. Né? Muito maiores do que eram. Então, essa é a impressão que eu tenho. Tá? E se não houver um movimento, né, isso é a longo prazo, não é para agora, né, de se construir alternativas para isso, no longo prazo, tá, 10, 15, 20 anos, o atropelamento que já vai acontecer só vai ser pior, entende? A gente já vai ser atropelado por essa questão de IA. A briga para AI, o Brasil não está nessa briga. O Brasil não está nessa briga. Tá? Tu percebe então, que a coisa é tão grave que você poderia ter uma... você pode estar chegando num momento em que você vai ser obrigado a usar as soluções daquele país. Sim. Não é nem assim, eu vou te sancionar se você usar o russo ou usar o chinês. Não é isso. Eu vou te sancionar se você não usar a minha nuvem. Ou lembre-se que das discussões agora é a questão da balança comercial, né? Importa mais, sim, exporta menos. Bom, isso também consigo ver quanto que um país gasta com nuvem americana. Então, os países, claro, que não gastarem até tantos por cento do seu PIB com nuvem americana vão ser sancionados. Eu tô colocando uma hipótese, eu acho que isso também não chegariam tão longe. Mas vejam, isso tá acontecendo agora com produtos, né? Sim. Se a nuvem, se a manutenção de uma hegemonia americana no mundo depende do uso de serviços de nuvem e do uso de serviços de IA, para terminar, o ponto é que a gente está vendo uma reorganização do mundo no sentido de valorizar IA e nuvem e serviços de nuvem, mas de rede social americano, né? As big techs americanas, no final das contas, né? Sim, isso me parece que está diretamente relacionado com uma reorganização da hegemonia americana no mundo inteiro. Porque isso está no centro dos problemas que a gente está falando aqui, uma hora e dez, cinco minutos aqui. O nosso próprio podcast, Guilherme, sem tecnologia norte-americana, não estaria nem acontecendo. A gente não estaria gravando aqui agora. Não, cara, mas assim, sem tecnologia americana, a gente consegue continuar gravando o nosso podcast. Por quê? A gente consegue, RSS, a gente consegue. Nesse momento, RSS, a gente tá dependendo de um monte de coisa aqui. Não vai ter YouTube. Beleza, não vai ter YouTube. Existem outras ferramentas. A gente não vai estar no Spotify. Vai no YouTube. Talvez saísse do Spotify, mas assim, com RSS e a gente usa... Bom, se bem que o Archive é americano, né? O Archive é americano. Aliás, eu não sei como é que não acabaram com o Archive ainda, né? Cala a boca, meu, não fica dando ideia. Ninguém tinha dado conta disso. É americano o Archive, né? É americano. Cara, eu não lembro se a hospedagem é americana, se tá nos Estados Unidos, mas eu acho que sim. Tá na Califórnia. Sim. Tá aqui. Na Califórnia. Uhum. Então assim, é delicado. E o cenário com a IA, cara, ele só complica mais. Ainda mais. Se a gente considerar aquelas questões do mercado financeiro que é o mais fácil de ser atingido por uma AGI da, por IA já está sendo atingido, mas por uma AGI da vida, sabe? As consequências disso, a capacidade de manipulação e tudo mais, elas são imprevisíveis no final das contas, né? Tem um monte de gente tentando fazer várias projeções. O Yuval Noah Harari é um que faz uma dessas, que faz projeções nesse sentido. E ele, cara, ele não tá sozinho, tá? Ele não tá sozinho. E aí, quando tu mexe com dinheiro, cara, o resto é só consequência, sabe? Mas, enfim, eu acho que nós estamos... Assim, não há... Não, em termos práticos, sendo bem pragmático, embora vai ter gente que vai discordar da gente, talvez vai nos mandar mensagem dizendo, não é bem assim, não sei o que, pode mandar, não tem garante ler a mensagem. Mas em termos bem pragmáticos, em termos de tecnologia, no que diz respeito a computação e a software, embora tenha a possibilidade do software livre, tem até algumas arquiteturas abertas aí de processamento, processadores e tudo mais, mas nada que chegue perto aí do que a gente usa no nosso dia a dia em termos de escala, facilidade de uso. Sabe, não adianta tu pegar um negócio para utilizar que vai ficar atrapalhando o teu trabalho, porque ele vai ficar dando pau, né, direto, entende? Enquanto uma outra coisa que funciona de forma fluida e tudo mais. Até isso prejudica a qualidade do trabalho que tu faz. Então, é muito delicado, é difícil. A gente entrou num nível de dependência já vem, isso não é de hoje, vem desenvolvendo ao longo de muitos anos, e não vai ser assim pra tirar, sabe? Não vai ser assim pra... É que nem eu arrancando... Como é que a gente chama aquelas pragas que dá na grama, sabe? Uhum. Quando eu acho elas pequenininhas assim, é bem fácil de tirar. Agora, quando eu dou azar, fico um tempo sem olhar, e quando eu vejo já tá alto, na hora de arrancar, meu amigo, que lá tem uma raiz que não é bem assim pra tirar fora. E é isso, cara. A coisa tá tão enraizada no nosso ambiente, tanto corporativo quanto público, que torna a gente bastante dependente e muito difícil de mexer nisso, assim, muito complicado. A gente tinha uma certa esperança na época do software livre ali dentro do governo, a gente tinha esse incentivo, mas depois que se jogar na toalha, aí você foi. Aí você foi. Eu gostaria muito de estar errado, eu acho que essa minha... Eu espero que eu esteja errado. Honestamente, assim, eu acho que essa minha essa forma de ver, né, todo esse fenômeno, eu espero que ela seja uma forma, sei lá, inadequada, enviesada, né? Porque se nós estivermos certos, né, vai ser... isso vai dificultar, né, ou vai nos manter num estado de dependência que, sei lá, vem lá desde do Brasil colônia, né? E como não só nós, mas o mundo inteiro, eu acho que ficaria muito dependente, né? Uhum. E sem conseguir se desenvolver plenamente como entender, né? Como bem entender, ou como achar que deveria se desenvolver, né? É realmente uma situação, me parece, bem, bem complicada. Por isso que eu gostaria mesmo de estar errado. Se alguém chegar e quiser mandar outro lado. Você tá errado, mundo, não é assim, não vai acontecer mundo, isso. Poxa, boa, que bom. Espero que não aconteça no mesmo. No mundo ideal, os estados voltam a um certo ponto de equilíbrio nas relações. Uhum. As empresas têm um interesse legítimo de ganhar grana, então não se vê prejudicado nesse sentido, ganhar grana, desenvolver nossa tecnologia, avançar a humanidade e tal. E, por outro lado, elas querem ganhar grana de forma honesta, tá? Sem explorar os dados de ninguém, garantindo a segurança para todo mundo e o acesso à tecnologia para todos. Eu acho que se isso acontecesse, todo mundo ia se aproveitar do desenvolvimento, né? Dessas tecnologias. Mas esse é o mundo, esse é outro extremo, entende? Eu acho que a resposta tem algum lugar no meio. Ou no, mais para um lado, mais para o outro, eu não sei. Mas a resposta está entre esses dois extremos. Com certeza esses dois extremos não são, né? Ou seja, esse que eu acabei de falar, obviamente que isso não é 100% verdadeiro, óbvio. A gente tem exemplo aí para dar com o pau de que isso não é verdade. E por outro lado, um cenário em que todo mundo é do mal e tá, vai todo mundo roubar todo mundo e que as big techs vão dominar tudo e vão, o objetivo delas é dominar o mundo e acabar com tudo, tá? Também que acho que é um tanto exagerado. Não que não tenha o Elon Musk da vida no meio do caminho, né? Que hora aparece um herói e a hora aparece um vilão, assim, vai, né? Ele vai de um extremo ao outro, assim, e herói depende pra quem, e vilão depende pra quem, depende do que ele tá mexendo. Então, é alguma coisa no meio do caminho. E aí que tá esse negócio, ou seja, conseguir saber quem tá onde, porque não tá todo mundo junto, né? Agrupado. Tem uns mais pra cá, uns mais pra lá. Quem tá onde? Qual é o player que eu posso confiar mais? Com quem que eu posso me fiar aí, né? E o Brasil, acho que essa é a grande dificuldade. O Brasil também tinha, o Brasil tinha tudo para liderar, né, um movimento, tem capital humano, tem dinheiro, para liderar um movimento de autonomia, não somente no Brasil, mas talvez para liderar até na própria América Latina, né? Agora, claro, né, você vai ter certos estados que não vão ver com bons olhos isso, esse tipo de liderança tecnológica. E aí a grande questão é até onde eles estariam dispostos a ir para impor uma hegemonia do seu serviço e, consequentemente, uma hegemonia daquele estado, né? Vamos ver, cara. Vamos ver o que vai rolar. Tem aí todo um movimento de montar data centers no Brasil. E mais especificamente ali em Eldorado, né? No ladinho aí de Porto Alegre. E então tem um movimento nesse sentido. Até teve... Eu assisti, cara, eu não sei como que apareceu pra mim. Mas teve um evento do... Na verdade foi um bate-papo. Cara, eu achei que fosse ter muito mais gente envolvida ali. Teve no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Teve uma live sobre data centers no Brasil. E mais especificamente data centers, assim, pensando em data centers para IA mesmo, porque o Brasil teria uma fonte de energia renovável bastante grande, né? E nós teríamos muita água também, o que é importante para esses data centers para resfriamento. E aí a discussão estava sendo feita em torno dessa questão, de ter data centers no Brasil e tal. E, cara, na boa, tinha umas 30, 40 pessoas ali assistindo. Na hora, eu achei que fosse ter muito mais gente. E então, assim, pouquíssima gente pra vendo aquilo ali. E a questão, o pessoal colocando, a questão de soberania nacional, não sei o que, blá blá blá. Eu até cheguei, né? Até botei, se vocês catarem lá isso aí, vocês vão encontrar, vai ter um comentário meu no histórico, assim. Que o pessoal falando de soberania nacional e não sei o que é muito importante, que tem esses data centers aqui dentro e tal. Aí eu coloquei lá, cara, tudo bem, a gente vai ter o data center aqui dentro. Mas o hardware vem da onde? Não esquecendo que na época do Snowden lá, os caras estavam mexendo dentro de roteador Cisco, que inclusive vieram pro Brasil. Cisco. Não é qualquer coisa. Roteadores da Cisco, tá? Flagship aí no mercado. E na época, então, nem se fala. Então, o hardware a gente tá importando, porque a gente não tem esse hardware aqui. O software que vai rodar nesses data centers, desde sistema operacional, plataforma de virtualização, etc., nada é nosso. Nada é daqui. Tudo depende de software fornecido por empresa estrangeira. E aí os modelos, etc., que se uma OpenAI deixar os modelos rodar aqui dentro, meu amigo, vai, certo que vai ter um kill switch lá, o nome do podcast. Assim, chegar o momento que eles disserem assim, ó, não mais, ó, é aqui, ó, pá, o modelo você vai. O modelo vai parar de funcionar aqui instantaneamente. Que nem a TSMC, que fabrica os chips, né, ela tem um kill switch. A preocupação maior é: China invade Taiwan, poft. Vira um. Como é que eles fazem? Eles dão. Fazem, como é que é? Sabe quando tu vai atualizar um firmware em algum equipamento eletrônico e dá pau na atualização do firmware e aquilo vira um tijolo morto? Ou que nem virou o teu Kindle aí, Guilherme, que deu problema esses dias, hein? Que virou, né? Virou um lixo eletrônico. É o que eles vão fazer com essas fábricas lá em Taiwan. Chega a China invadir lá alguma coisa assim, poft, desliga a tecnologia. E o que que vai fazer? O que a gente pensa que vai acontecer se nós tivermos um data center aqui dentro com tudo que é coisa estrangeira, com modelos de IA estrangeiro rodando tudo aqui dentro? Nós vamos... Ah, não. Se nos ameaçarem com qualquer coisa, a gente desconecta o Brasil da internet e as nossas coisas aqui vão continuar funcionando. Sabe que eu vi, então, assim, eu vi um filme com o... A gente precisa terminar, que eu realmente preciso ir. Bora! Mas um filme com Rami Malek, que é o cara do Mr. Robot. Chama O Amador. Não sei se tu viu esse filme. Não, não vi. Onde é que tá? Que ele é um cara da CIA, um hacker da CIA. Cara, é bem legal o filmezinho. Netflix? O que que é? Cara, não sei. Eu botei aqui, apareceu o Prime Video, mas tá dizendo que não está, tá indisponível. Eu não lembro onde é que eu vi. Vou procurar aqui. Mas assim, é o Amador, e aí ele é um hacker que trabalha na CIA e mata a mulher dele. Já tô dando meio que um spoiler, assim, mas assim... Disney. É, e aí depois ele passa a perseguir os caras que mataram a mulher dele usando técnicas, né? E aí tem uma hora que ele tá no lugar assim, e aí chega no lugar e tem uma pessoa lá, né, que aperta um botão, tem vários computadores, servidores e tal. Aí os servidores começam a ser apagados e pegar fogo nos HDs, assim, que sei lá, estão chegando pra prender eles, enfim, não importa. O filme é bem interessante, cara. A Tatiana não gostou muito, eu te confesso. Até uma hora ela foi fazer outra coisa, mas eu continuei vendo, assim. Eu gostei mesmo, cara. E tem bem essa pegada hacker, assim, porque o cara é um hacker, né? Uhum. E aí, você tava falando sobre Kill Switch, eu me lembrei agora dos HDs pegando fogo lá, as máquinas todas pegando fogo antes da polícia chegar lá. Eu encontrei que teria na Disney, mas eu vim catar na Disney mesmo e não encontrei. Não tá lá. O Amador. Mas eu fui procurar no Just Watch. Vamos ver aqui. Mas eu acho que não sei se vai. Os nossos ouvintes vão conseguir encontrar. Certamente. É. Na Netflix tem um Amador, mas é um cara jogando basquete, então esquece que não é. Não deve ser. Vamos terminando? Vamos. Agradecemos então todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.